Zip Zapatismo, 2006, para pelo menos 3 jogadores instrumentistas. Na primeira rodada, deve-se sortear o jogador que começa. Nas demais, aquele que perdeu começa. O jogador que começa possui, de modo simbólico, um raio. O jogo consiste em passar este raio para outros jogadores, sem cometer erros. Os jogadores devem estar dispostos de modo circular, ou então de modo que a ideia de circularidade possa ser aplicada. Para passar o raio para um jogador à direita, o jogador com o raio deve tocar um glissando ascendente, zap, ou uma pequena escala ascendente, zip. Para passar o raio para um jogador à esquerda, deve fazer um glissando descendente, zap, ou uma pequena escala descendente, zip. Quando um jogador toca zip, ele passa o raio para outro jogador com posição adjacente à dele. Quando um jogador toca zap, ele passa o raio para outro jogador a 2 jogadores de distância dele. Um jogador pode bloquear um glissando, zap, ou uma escala, zip, usando um cluster seco e curto, ou som ruidoso similar, plop, de modo que o raio ricocheteie de volta para o jogador que o lançou. Quando um jogador perde, ou quando os jogadores sem o raio acharem que um jogador com o raio demorou demais para passá-lo, os outros tocam uma pequena improvisação curta, de caráter paródico-cartunesco, toin. Essa improvisação deve ser tocada conjuntamente. Os jogadores não devem esquecer que ela é fruto rápido, mas consciente, da interação entre os jogadores que a tocarem. Não é necessário que todos os jogadores sem raio a toquem, mas que ao menos um o faça. Entretanto, é importante que toin seja uma ação coordenada entre os jogadores sem raio. A entrada e saída dos mesmos deve buscar ser precisa. É salutar deixar preparado opções musicais para essas ocasiões, restringindo o âmbito da improvisação para o da variação em cima desse material pré-preparado. Um jogador perde quando A. toca qualquer outra coisa que não seja um toin, blop, zip ou zap. B. toca um zip ou zap quando não possui o raio. C. toca um blop fora de hora, quando não há nenhum raio sendo passado para ele. D. toca um toin fora de hora, quando nenhum jogador acabou de errar. E. quando os outros jogadores tocarem toin por acreditarem que este demorou demais para passar o raio. Caso os jogadores estejam dominando o jogo, pode-se acrescentar complexidades. A. Os glissandos e escalas podem ser tortuosos. Nesse caso, deve-se usar a relação nota inicial, nota final ou, alternativamente, a terminação destes a fim de determinar se foi ascendente ou descendente. B. Escalas e glissandos passam o raio para um jogador a N posições de distância, dependendo do tamanho do intervalo tocado, zap. Nesse caso, pode-se também C. considerar que após um glissando, deve seguir uma escala e vice-versa. Se assim for, após um raio ser bloqueado via blop, deve-se repetir a categoria de zap que acabou de ser utilizada.